Os gatos estavam tristes, mas as crianças, com um toque de magia, fizeram aparecer um rato, representado pelo violino, para brincarem.